Casinha Bonitinha, cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. Não te lembras da casinha bonitinha, onde o nosso amor nasceu? Ai, não te lembras da casinha bonitinha, onde o nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Não te lembras, ó morena, da pequena casinha onde te vi? Ai, não te lembra, morena, da pequena casinha onde te vi? Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava o bem-te-vi. Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava o bem-te-vi. Daquele